Bom, amigos, estamos voltando com o bloco da Sprint Cup. A corrida da Sprint Cup que aconteceu lá no Kansas, no domingo à tarde, que quem acabou vencendo foi o Kevin Harvick, né? Ele que largou na pole, fez pole e vitória. Ele chegou à sua 20ª corrida, sua 22ª vitória na Sprint Cup, a sua terceira em 2013, e querendo ou não, ele acaba entrando na luta pelo Chase, né? Ele que agora ele tem agora dos 2.158 pontos, está apenas 25 pontos do Matt Kenseth, né? Então, assim, ele com certeza dá um passo, um bom passo, um grande passo, né, na luta pelo título. E já começando o meu destaque, claro que ele não poderia deixar de falar, né, que é o Kurt Busch. Kurt Busch acabou chegando no ao seu top 5 de número 99, né? Ele que faz o seu segundo lugar nesse ano, que foi Richmond e agora no Kansas, né? E soma no, já no ano 10 top 5 e 15 top 10, né? Ele ganha, ele é também agora no Chase agora, né? Ele ganha duas posições, ele sobe de nono para sétimo. O Kurt Busch, que foi um piloto ainda que durante a corrida eu falei, o Kurt Busch, ele tá. A equipe não. Como ele não volta na equipe ano que vem, a equipe não tem, assim, mais o que lutar por ele, por ele tá. Aí, por, assim, por ele não tá já com chance de chegar no título, né? Então, assim, pro Kurt Busch, eu fui até assim, meio irônico com ele, falando que não tinha mais nada a fazer esse ano. E tá aí o resultado, terminou em segundo. Um excelente resultado para ele, um excelente resultado na carreira dele. E com certeza, o ano que vem, naquele carro 41 da Stuart Haas Racing, ele vai dar muito trabalho. O meu outro piloto aqui que vou destacar também aqui é o Paul Menard. Paul Menard, que terminou a corrida em sétimo, né? Chega a ser o oitavo top 10 no ano. Foi um bom resultado para ele, um resultado até que muito expressivo para o Paul Menard, que vem com problema de bons resultados na Sprint Cup, um pouco diferente na National Series, né? Mas está aí o resultado dele, fez uma boa corrida e terminou em sétimo. O meu outro destaque aqui rapidinho é o Marcus Ambrose. Ele teve uma corrida em nono, né? Ele marcou o seu sexto top 10 esse ano. Ele que não tem nenhum top 5 esse ano, né? Ele acabou rodando a volta 197 e veio se recuperando, né, no final da corrida, que querendo ou não, no, aquela janela atrapalhada que ele acabou abrindo quando ele rodou, acabou favorecendo ele no final da corrida. E tá aí, acabou terminando a corrida dentro do top 10. Um bom resultado para ele. E infelizmente, né, nós temos que ser realistas também. Sem sombra de dúvidas, é o pior ano dele na NASCAR. É o pior quando ele de estreia na NASCAR. O Marcus Ambrose esse ano não faz um bom ano, né? O Marcus Ambrose, ele vem apenas em 20º no campeonato. Por causa desse top 10 também, ele subiu uma posição também. Senão ele estaria lá na 20º, estaria lá em 21º, né? Não foi um, realmente não foi um, não vem sendo um bom ano para ele. Para o Marcus Ambrose, todo mundo esperava mais dele, pelo menos uma vitória dele no, em algum road course, que já passaram os dois, né, e não aconteceu essa vitória. Então, não foi um ano muito positivo para o Marcus Ambrose. Meu outro destaque também é fechando o top 10, né, é o Eric Almirola, que também correu em décimo. Ele chegou ao seu sexto top 10 esse ano, né, e assim, a última vez que ele terminou dentro do top 10 foi em quinto, que ele terminou lá em New Hampshire. Quer dizer, faz um pouquinho de tempo aí, faz algumas corridas já. Se não me engano, três corridas que ele não terminava no top 10. O Eric Almirola, ele que chegou como promessa, né? Quando ele desceu lá para Truck Series, depois acabou voltando, aí fez um ano de Nationwide, depois subiu agora para esse Sprint Cup. Então, assim, ele chegou como promessa. Infelizmente, não tem o melhor carro, mas está aí, está fazendo um bom ano, está mostrando o seu trabalho, está indo bem. né? Tá dentro do esperado mesmo pro Eric Almirola. Bom, falando um pouquinho da corrida, foi uma corrida bem travada, uma corrida com muita bandeira amarela. Foi uma corrida onde que a estratégia de dois, quatro pneus não fez nem tanta diferença, porque parou demais, não teve nem como ver o efeito de como seria quatro pneus, como seria dois, somente dois pneus, né? Mas uma coisa ficou bem clara nessa corrida, que essas pistas que foram todas recapeadas, que agora faltam pouquíssimas para não ser recapeadas, se não me engano, acho que Darlington tem uma delas, né? Mas a grande maioria das pistas foram todas recapeadas, principalmente os ovais de uma milha e meia, que pensou que foi todas. Então, assim, eu descobri o pulo do gato, que é os dois pneus. Dois pneus agora está sendo que quase mais importante que quatro pneus, porque é aquilo que nós conversávamos, o Pedro e o Hélio conversava, né, no podcast passado, que parece que a Goodyear está fazendo pneus infinitos. O Guilherme Martins, que brincou, né, no grupo lá na Ascar Home Tracks, que o pneu é feito de adamantium, que é aquele metal faz parte do corpo do Wolverine lá. Então, assim, é muito complicado, né, uma corrida com pneus que duram tanto assim, né, acaba que querendo tirando a graça da corrida, né? A minha opinião em termos de pneu, a NASCAR deveria fazer um pneu que dentro da janela acaba. Quanto que é a janela? 40 voltas. Chegava com 40 voltas, não sem choro nem vela. Vai lá, para no pit, pneu e combustível. Os quatro pneus e combustível. Ah, quer tentar dois pneus? Ótimo, tenta dois pneus. Mas você sabe que daqui 15, 20 voltas você vai estar prejudicado, você vai ter que parar para colocar quatro pneus ou dois pneus, sei lá, vai ter que parar para tocar aquele pneu da esquerda, que vai estar horrível, vai estar prejudicando o carro, né? Ou senão você faz uma estratégia maluca e tenta levar a próxima janela. Essa é a minha opinião com relação aos pneus da Goodyear. E porque, assim, é muito chato esses pneus que não se acabam. O pneu, eu fiz as contas na corrida do Kentucky, os pneus estavam durando cerca de 140, 150 voltas. Dava quase um terço, um quarto da corrida. Então, sim, um número absurdo, um número muito grande, muito alto para um set de pneu, né? Tá certo que o lado esquerdo dos pneus não gastam muito, principalmente o traseiro, né? O traseiro esquerdo, ele é o que menos sofre, porque vai todo o peso para frente e ele não sofre arrasto, que o pneu ainda da frente ainda sofre um pequeno arrasto por causa você está virando a direção. Agora, o traseiro esquerdo sofre quase nenhum, né? Então, aquele pneu ali deve ser. Aquele pneu ali, tenho certeza, se mexer nele, ele completa metade ou mais da metade da corrida numa boa, né? Porque graças aos compostos que a Goodyear está trazendo para a NASCAR, né? Penso eu que não é a melhor saída para a categoria, mas tudo bem. Bom. Só falando aqui das bandeiras amarelas, foram 15 no total, o recorde de bandeiras amarelas no Kansas. Só que, sim, teve o outro lado também, né? Nós tivemos 24 trocas de lideranças durante a corrida. Uma race muito uma corrida muito movimentada. Muita gente liderou, muita gente levou um pontinho bons para casa. Só para falar aqui os nomes, ó, Kevin Harvick liderou 138 voltas. O Joe Logano liderou 33. O Jimmy Johnson liderou 6. O Dale Earnhardt Jr. liderou 10. O Matt Kenseth liderou 21. Jeff Burton liderou 1. Brad Keselowski liderou 52. O Casey Mears liderou 1. Então, tem muita gente picadinha aqui, ó. Travis Cabral liderou. JJ liderou. O Kyle Busch também chegou a liderar uma volta. O David Wagner chegou a liderar duas voltas também. Então, assim, foi um número bem alto mesmo de toque de liderança. Muita gente liderou. Foi uma corrida bem movimentada, graças às bandeiras amarelas. Pelo menos nós tivemos que as bandeiras amarelas fantasma, que foi o que aconteceu em Dover, que até que um detrito fora da pavimentação da pista foi motivo de bandeira amarela. Tá certo que ficava ali localizado quase que na entrada do pit, perigoso um carro passar e acabar, sei lá, pegando uma parte, estragando o carro, né? Mas assim, penso que não seria nem o motivo dar aquela bandeira amarela, nem seria o propósito. Mas nós tivemos uma corrida com bastante bandeira amarela, bastante toque, bastante batida, rodada, tivemos de tudo. Tivemos bandeiras amarelas por detrito também. Mas assim, foi uma corrida muito boa. Uma corrida eu teoricamente gostei. Muita gente não gosta desse tipo de corrida de bandeira amarela. Mas eu prefiro a corrida com mais bandeira amarela e mais emoção na pista do que uma corrida com essas long run, que nós chamamos, né? Aquele longo trecho de bandeira verde, onde que quase não se muda nada, né? Que fica, querendo ou não, fica chato. Só para refrescar a memória de vocês aqui, vocês devem lembrar da corrida da Nationwide Series em Dover, quando nós tivemos 160 voltas em bandeira verde. Foi um terço, foi 2/3 da corrida em bandeira verde. Ou seja, foi uma corrida que, se eu não me engano, só 9 carros terminaram na volta do líder, pouquíssimos carros terminaram na volta do líder, fica uma corrida sem dinâmica alguma, né? Não que a corrida não seja boa, mas foi uma corrida sem dinâmica. Eu prefiro assim, né? Com bastante bandeira amarela, bastante toque, bastante batida, bastante coisa acontecendo na pista mesmo. E foi uma corrida muito interessante, principalmente em termos de campeonato. Também foi uma corrida bem interessante, né? O Jimmy Johnson, ele acabou terminando a corrida dele dentro do top 5, né? Perdão, dentro do top, ele dentro do top 5, ele estava no top 5, né? E na última volta ele teve problema, se eu não me engano, foi de motor. Acabou tendo problema na última volta. E terminou a corrida em sexto. Ele acabou perdendo o top 5 para o Cal Edwards. Então, o Jimmy Johnson, aquilo que eu falei, a sorte dele tá aí, né? A sorte do Jimmy Johnson tá que eu falo, a sorte do Jimmy Johnson no Chase é outra. A sorte dele tá aí, tá dando um bom passo para ele no Chase, né? Dando um passo para ele nessa luta pelo título. O Matt Kenseth, que teve que apertar um pouco mais o passo, mas acabou terminando a corrida em 11º. E é aquilo que eu falei, né? Para lutar contra o título seria bem parecido com 2008, que vai ser Jimmy Johnson bem regular, regularzão mesmo. Ele já venceu uma corrida, já está garantido já um passo dele, né? Porque ele já venceu uma. E agora ele está sendo o mais regular possível. E na última corrida que ele teve esse momento de quebra, mas foi no final da corrida, faltando apenas uma volta, né? Não influenciou tanto no resultado dele. E vai ser assim: os dois caras da Joe Gibbs, tanto mais que eles como o Kyle Busch, vacilou Jimmy Johnson para o título. E aconteceu isso no em Kansas nesse final de semana. Aonde que o Kyle Busch, né, que é o assunto agora que eu vou falar, o Kyle Busch acabou se envolvendo no acidente na primeira volta. Aliás, nem foi assim tão envolvente assim no acidente. Ele acabou que jogando o carro, acabou tendo um problema na roda direita, né, na roda da frente dianteira direita, perdão. E ele acabou ficando parado no pit, entrou várias vezes, tentou fazer vários reparos. Continuou na corrida, fez uma corrida sólida, uma corrida boa, mas aí no final da corrida foi se perdendo, se perdendo. No final da corrida, o no, no final, é, perto do final, ali na volta 188, o Montoya acabou dando um toque no Kyle Busch, que querendo ou não foi proposital, né? E então o Kyle Busch acabou tendo maiores problemas. Caiu para o fim do pelotão. Quando começou a fazer uma volta, uma corrida de recuperação, acabou levando um toque que talvez sem querer, né, acabou levando um toque lá, bateu o carro, fim de corrida para ele, terminou a corrida em 34º. Isso me faz lembrar muito, vou voltar a bater na tecla e vou até o final do ano. Assim, tá parecendo muito, muito, muito com 2008, aonde que o Jimmy Johnson bem quietinho foi, corrida a corrida foi sendo regular, foi sendo regular. Naquele ano foi a Ford com a Roush, né? E o Greg Biffle fez aqui, parecia quando aquelas coisas de cavalo, quando aquele cavalo que lá não é que larga, sai, corre, corre, corre, começa a pôr a língua para fora, vai pondo a língua para fora. O Jimmy Johnson vai dosando, sabendo o momento certo. E tá começando a acontecer isso. Os dois carros o Kyle Busch bateu, que terminou 34º. O Kyle Busch somou apenas 11 pontos na corrida, né? O mais que esse terminou fora do top 10, querendo ou não, para ele que está disputando o título, é um péssimo resultado. Foi um péssimo resultado para ele. E o Jimmy Johnson, com o problema e tudo, na última volta, terminou a corrida em sexto. Então o Jimmy Johnson terminou, marcou 39 pontos e o Matt Kenseth marcou 34 pontos. Então, assim, aquilo que eu falei, eu continuo batendo na mesma tecla. Vai ser Kyle Busch e Matt Kenseth à frente, pode até estar à frente, que o Kyle Busch já não está mais, mas o Matt Kenseth agora pode estar na frente, mas o Jimmy Johnson, se o Matt Kenseth não for regular, o Jimmy Johnson vai abocanhar esse título aí, vai tirar o Matt Kenseth da jogada. Já começo a querer postar um pouco mais no Kevin Harvick, porque o Kevin Harvick deve chegar mais agora nessas próximas races. Ele deve chegar com uma força um pouco maior, né? E também tem algumas corridas também que ele gosta, umas corridas que ele termina, que ele anda bem, né? Até próprio Talladega, uma corrida que ele anda bem. Charlotte, o Kevin Harvick também anda bem. Texas, uma corrida que o Kevin Harvick anda bem. E Phoenix e Homer, o Kevin Harvick não é tão bom assim, não é do, né? Até que do feitio dele terminar essas corridas bem. Né, Phoenix e Homestead. Mas assim, só por ironia do destino, né, o Kevin Harvick, ele tem duas vitórias. Se não me engano, são duas vitórias mesmo. Ele tem duas vitórias em Phoenix, né? Mas assim, são vitórias. Ele venceu em 2012. Se não me engano, foi em 2012, ele venceu a corrida do Chase. Minha outra vitória dele foi também do Chase, eu não sei. Uma coisa assim. Mas em Homer ele não vai, talvez não vai tão bem assim. Mas eu aposto no Kevin Harvick em Charlotte, Talladega e Texas. Eu tenho certeza que nessas três pistas o Kevin Harvick vão muito bem. E vai que mais quem essa de Jimmy Johnson aí acaba indo mal aí. E o Kevin Harvick está aí para ser campeão, né? Então, como já falei do Kyle Busch, né, o Kyle Busch que tá começando a se perder, tá começando a ser o Kyle Busch de 2008, mas tá, como eu sempre falo, tá se perdendo no caminho, né? Vamos ver que agora que ele vai fazer sábado à noite em Charlotte, né? Então, tá assim, o título para ele agora não que ficou difícil, mas complicou um pouco mais, né? Já ele tem que, sim, ele tem que buscar o título por ele e contar um pouquinho de azar de Jimmy Johnson, Matt Kenseth e do Harvick. Coisa assim, contar com o azar de Jimmy Johnson, meu amigo, é complicado. Então, já como hoje eu estou sozinho, né? Então não tem como pedir a opinião dos meninos. Então vamos partir para o campeonato aqui. Bom, após essa corrida do Kansas, da Hollywood Casino 400, o Chase ficou assim. O Matt Kenseth continua na liderança com 2.183 pontos. O Jimmy Johnson vem em segundo com 2.180 pontos. Então a diferença entre Jimmy Johnson e Matt Kenseth é apenas de 3 pontos. O Kevin Harvick subiu uma posição, vai para terceiro. Ele vem a 25 pontos atrás do Matt Kenseth. E o Jeff Gordon, que todo mundo até virou piadinho, o Jeff Gordon que entrou no Chase, né, devido àquele negócio, aquela treta, aquilo que o Logan armou lá com a Front Row e se não me engano, foi, não foi o David Gillan, né? Foi aquela armação lá, adicionar o Jeff Gordon no Chase e tá aí. O Jeff Gordon tá em quarto lugar, apenas 32 pontos do Matt Kenseth, né? Fazendo um bom Chase. Ainda está precisando da vitória, está precisando de vencer uma corrida, porque não venceu nenhuma corrida esse ano, Vai estar com um cara que vai passar em branco, porque o ano já está acabando. E o Jeff Gordon ainda não venceu ainda. Tá precisando de uma vitória, não até para lutar pelo campeonato, mas de uma vitória para Jeff Gordon, para os fãs do Jeff Gordon. Tá precisando dessa vitória acontecer. Então, seguindo aqui, o Kyle Busch está em quinto agora. Ele perde duas posições. Fica 35 pontos do Matt Kenseth. Se complica no Chase, né? Porque 35 pontos é muita coisa para tirar, principalmente num Chase. Então, vamos ver o que o Kyle Busch vai fazer nas próximas corridas. Outro piloto também que já se complicou um pouco mais no Chase foi o Greg Biffle. Ele não saiu do lugar, ele chegou em sexto no Kansas, saiu em sexto no Kansas, então para ele ficou no mesmo lugar. Só que agora ele vai a 44 pontos atrás do Matt Kenseth. O Kurt Busch, né, com a excelente corrida dele, ele terminou em segundo, ele sobe duas posições e fica 47 pontos do Matt Kenseth, em sétimo lugar. Em oitavo vem o Dale Earnhardt Jr., atrás, 54 pontos atrás do Matt Kenseth. Ele que também fez uma boa corrida, ele que sobe agora duas posições. Do Dale Earnhardt Jr., ele foi o oitavo colocado na corrida do domingo. O Clint Bowyer, ele fica em nono com 55 pontos. Ele perde uma posição para o Dale Earnhardt, né? Ele cai, fica 55 pontos do Matt Kenseth. O Joey Logano ganha duas posições com um excelente resultado dele também. Terminou a corrida em quarto, né? Ele ganha duas posições no Chase. Ele sobe de 12º para décimo, ficando 59 pontos. E tem 11º o Cal Edwards. O Wayne Newman, que acabou batendo também, acabou se envolvendo no acidente também. Ele agora está mais do que já fora de lutar pelo Chase. Perdeu 5 posições, né? O Wayne Newman está a 73 pontos do líder Matt Kenseth. E o Casey Kane é o cara que muitos nós apostavam, inclusive eu apostava no Casey Kane. Está apenas 83 pontos atrás do Matt Kenseth. Ou seja, apenas 83 pontos é muita coisa para tirar e para ele não dá mais. Quem sabe ano que vem o Casey Kane luta por esse título aí. Ele que, com certeza, muita gente apostou, inclusive eu, e ele mostrou potencial para isso, mas acabou se perdendo. Eu não sei o que o Casey Kane está arrumando, né? E tem aquele assunto que nós sempre falamos também. Onde que o pessoal chega, bate, empurra e ele continua lá, não mostra brilho algum para poder lutar lutar por posição, lutar por vitória. Ganhou duas vezes esse ano, mas ainda, para mim, está devendo ainda ser um Matt Kenseth que eu estava acostumado a ver quando andava com o carro novo da Budweiser lá na equipe da Tereza, lá, Tereza Enhar lá. Certo, pessoal? Esse é o bloco da Speed Cup, também mais curto um pouco, porque os meninos não participando, né? Espero que vocês tenham gostado também do bloco da Speed Cup, bem breve, preparei algumas coisinhas só para vocês, e agora eu vou terminar agora, e voltando já volto com as perguntas, os palpites para Charlotte, e também as notícias dessa semana, que já aconteceu bastante coisa já essa semana, e vou falar um pouquinho também da Arca também.